tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Thank you. las penas que por ti paso, las penas que por ti paso. Y de mí te condolieras, que me dieras un abrazo, que me dieras un abrazo. Ay, linda rosa del alma, ya que amor no me tuviera. Y la flor, mi cariño con tu amor, son como perlas brillantes, son como perlas brillantes que mezclan su resplandor. Platina. Dance, dance on, little girl. down to someone new. As you dance, as you twirl, my heart it dances with you. Dance, dance on, little girl. Tell me what I've done wrong. Why should he hold you tight while they're playing our song? Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peuplier, une fleur des champs? Si tu as quelques chagrins, pour les oublier, il y a toujours une gare, un train. Change de ciel, viens voir la terre, voir le soleil et les rivières. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands étangs bleus et dans les chemins creux, on ira tous les deux. Oublier sera facile. Le premier vendu matin sera ton ami quand tu iras t'asseoir au jardin. Et puis le temps passera et tu me diras tout mon passé, il est loin déjà. Tu ouvriras une fenêtre un beau matin, va renaître. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils perceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, le printemps qui chante. Oui, viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands étangs bleus et dans les chemins creux, on ira tous les deux. maison, il y a le printemps qui chante. Oui, viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Já sabia? Com Ouro e Platina é sempre assim. A melhor música. Don't let it slide, baby, diamond ring. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. Come to my house with black cat bones. Take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo dilly, have you heard? My pretty baby said she was a bird. Ao canto do galo ecoou, a flor se abriu, a gota de orvalho brilhou quando a manhã surgiu dos dedos de Nosso Senhor. A paz amanheceu sobre o país e o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque pra todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu. Raiou, raiou, resplandeceu, iluminou na barra do dia o canto do galo ecoou. A flor se abriu, a gota de orvalho brilhou quando a manhã surgiu dos dedos de Nosso Senhor. A paz amanheceu sobre o país e o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque pra todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu. A tristeza se abraçou com a felicidade, entoando cidade. Parecia um carnaval no meio da cidade, que me deu vontade de cantar pro meu amor. Aiô, resplandeceu, iluminou na barra do dia o canto do galego. A flor se abriu, a gota de orvalho brilhou quando a manhã dos dedos de Nosso Senhor. A paz amanheceu sobre o país e o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque pra todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu, que o menino Deus nasceu. Ouro e Platina. Grazie, amore, soltanto grazie posso dire per tutto quello che mi dai, per tutto il bene che mi vuoi. Grazie ancora, perché fai bella la mia vita, perché non sciupi i sogni miei e sei così come tu sei. Ora che amo te, nasce il tempo da vivere, non l'avevo detto mai, prendi pure tutto il mio bene, tutto il mio bene, se lo vuoi. Grazie, amore, soltanto grazie posso dire, ma so che ormai finché vivrò tu sarai tutto quel che avrò. Tanto grazie posso dire, ma so che ormai finché vivrò tu sarai tutto quel che avrò.